5837, o número de pouso? É o número 1537. Pode voar tudo? É negativo, mantém a chegada 537. Operar. Foram 794, desça para 2000 pés, ajuste no 012, reposta estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado, gol 1714. Gol 1805, prossiga para 2000 pés, o ajuste 1012, 1012, reposta estabilizado na LS. Tem que prosseguir descida 2000 pés, 1012, apontará estabilizado LS, boa noite, 05. Localizador visual, planta 2, objeto 5837. 5837, objeto, complete aproximação, torre 1186. Obrigado, professor. Foi Salvador, boa noite, objeto 5837. Fui, Elias. Visual, planta 10. L5837, avistado, cheque o trem, Kenegal no 012, o vento 080 graus com uma dezena de nós, autorizado pouso na 10. 12, autorizado por na 10, baixado e travado, 5837. Salvador, boa noite, gol 1606, informação Alfa. 1606, complete aproximação, torre 18, corrigindo o gol 1606. Esse é para 5 mil pés, chegar na Mari. Ajuste em Salvador, 1012, 1012. 5.012, 1606, confere a Mari. Imagina, se tiver condições, pode voar ITAP. Na presente, voa ITAP, então, 1606. B5837 no solo 35, livrando à direita, Alfa e Kilo para o pátio 3, posição meia dúzia daquele pátio. Alfa e Kilo para o meia dúzia, obrigado, bom dia. Passa 190, autorizado até 150, está reduzido já. Confirma se está reduzido? Foi segundo a solicitação ali do centro. Ah, obrigado, 258. Desce para o 060, a chegada a Mari, o ajuste em Salvador, 1012. E se tiver condições, projetado. Pode esquecer, senhor? ITAP. Ah, ITAP na PRU, então 060, tá com 250 nós. Copiado. Estabilizou, Mike Ferreira, deu campo aviso, deu gol 1-6-1-4. 1-7-1-4. 1-7-1-4, torre 18-6. 18-6, bom trabalho, 1-7-1-4. Boa. 1-6-0-6, desce para 2.000 pés, o ajuste no 0-1-1-1011, resposta estabilizada. 2.000 pés com 1.011, gol no 0-1-6. 6258, 2.000 pés, 1.011, ajuste, resposta no localizador. 0-10, gol 1-7-1-4. Confirme, chamou 6258, tá? Afirmativo 6258, prossiga para 2.000 pés, ajuste no 011-1011, reporte no localizador. 1011-2000, reportará no localizador 6258. Salvador, cordial, boa noite, Azul 4062, vai cruzar 230 para 180, informação alfa. 250 nós, na indicada, 4062, prossiga ao nível 050, chegada a Mari. 250, 050 na Mari, 4062. Alpha Tower, Wind 2, boa noite, Portugal, 024, Longgate 11, with information, Alpha. Air Portugal 024, good evening, stand by for ATC clearance, flight level 370 to Lisbon. Portugal 024, very well. Salvador, boa noite, Gol 805, na final estabilizado. Boa noite, aguarde pista ali, Farpoz, Gol 805. Aguardando. 714, no solo aos 41, libere a direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 05. Alfa e Juliette para o portão 05, Gol 17, 14. Airport Gal 024, ready to copy the clearance. Portugal 024, ready, copy. Air Portugal 024, clear to Lisbon, flight level 370, initially via Upper Zulu 10 until Natal, Upper November 873, up to Intual position. Take off runway 10, left turn to Puka departure and Zipa transition, transponder 5423, and departure control frequency 119.35, redact. Portugal 024 is clear to Lisbon, flight level 370 by Upper Zulu 10 until Natal, then 873 until Intual. Runway 10, left turn after departure, Pucas, the path transition, Cork 5423 and departure frequency 119.35, Portugal 024. That's correct, call me, I'm ready for pushback and start up, Portugal 024. You'll do it, Portugal 024, yeah. O Gol 805, checando o trem, está livre pouso na 10, o QNH agora é 10-11 e o vento sopra de 080 graus com 8 nós. Gente, pouso autorizado na 10, trem baixado travado, Gol 805. Pato 062, desce para 2000 pés, ajuste no 011, reporte estabilizado na LF. 2000, comei 11, reportarei estabilizado, 4062. 4, ao livrar à direita, prossiga o táxi nas taxiways Alfa e Juliette para o portão 01. Gente, livrando a próxima direita, vai prosseguir táxi Alfa e Juliette para gate 1, no Gol 1805. Sou 4062, iniciei redução, tráfego precede, está na posição de 12 horas, aeronave a 7 milhas, é um Airbus 318. Reduzindo azul 4062. Vista, gol no 606. Torre 1862, é gol no 606. 1862, irmão, boa noite, até já. Torre Salvador, muito boa noite, gol no 606. Boa noite, gol no 606, avistado, autorizado o pouso na 10, cheque o trem, PNH no 011, e o vento é de 080 graus com 8 nós. Gente, já reporta o cheque, está indo o trem e o gol no 606. Já destravado o gol no 606. Gente, permanece autorizado pouso no 606. Teve pouso, gol no 606. Estabilizando no localizador 6258. 6258, complete aproximação, torre 186. 186, obrigado, bom dia. Bom dia. Acertando o localizador azul 4062. 190 pista vista, baixada travada. Boa noite, Ocean 6258, aguarde pista limpa para o posto. Escolha. Torre Salvador, cordial boa noite, azul 4062, localizador. Boa noite, aguarde pista livre, número 2 para o posto. Número 2, azul 4062. Rogou no 606, seu solo foi o 50, agilize por gentileza a liberação à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa e Juliette, livrou já o 606. Poxa, 6258, livre pouso na 10, QNH no 011, e o vento é de 070 graus com uma dezena de nós. Autorizado o pouso na 10. Eu achei o livre pouso na 10, 6258. A 258, seu solo ao 52, agilize por gentileza a liberação à direita, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Ativo livrando a direita na Alfa e aí mantém posição na Juliette, 6258. Azul 4062, o vento 080 graus com 8 nós, autorizado pouso na 10, QNH 1011. Autorizado pouso na 10 com 1011, azul 4062. Azul 4062 no solo 54, libere a pista na próxima taxiway à direita e taxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 3 daquele pátio. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 3, azul 4062, grato. Poxa, Nera Bianca 6258, está livre ingresso no pátio principal para o portão 10, 10. Estimativo, portão 10, então, está livre ingresso no pátio 6258. Tower Portugal, 024 on gate 11, ready for prospective turn. Just 1 minute, Portugal 024. So 024, there's an Avianca Airbus which is going to park on your right, position number 10. After that, you're clear to push back and start up. QNH was 011, call me ready for taxi. QNH 1011, call you back for taxi. We will push back and start after the Airbus Avianca parks on the 10.